Romeu, voo 1994. Voo 1994, ponta da 10, para o 350 na saída Puca. Saída Puca, 350, 94. Uno 606, eu chamei o centro de sítio 2085, alternativa 125, decimal 45. 2085, alternativa 125, cuidado, bom dia. Pode. Voo 1994, voe direto para Aracaju. Aracaju 994. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 896, da ilha Puca Caju, dando 10 mil metros. Voo 1896, contratado azul para o 370, perfil da PUCA. 370 na PUCA, voo 1896. Voo 1896, suba repita o 330, mantendo o perfil da saída. 330, restrito, mantendo o perfil, voo 896. Solicita desvio à direita para evitar formações, 1896. Voo 1896, por quantas milhas mantendo o desvio? 15 milhas, 1896. Sim, está autorizado o desvio, após reposta ao término, após vivo e puca. E após dizer o Puca 1896. 1994, chame o centro de Cícero, 2085, alternativa 1234. Autorizaria o 326 que ia chegar, né? Salvador tá 326. Na 3286, desça via 2010, ajuste 1018, é até estabilizado o localizador. Ótimo, localizado via chegada, 1018 no ajuste, tempo atará quando estabilizado o localizador, tá? 3286. 3286, tá livre da restrição aí, tá? Você pode descer para o 2010. Estou livre da restrição aí, tá? Descer para 2010, tá? 3286. O 1896, registrado até o 330, agora eu chamo o Cedro Recife, no 2085, alternativa 25.45. 2685, 2545, 1896. localizado no localizador. São 3286. São 3286, complete aproximação final, torre 1 noite, decimal 95. Grande aproximação final, torre 18900, obrigado. Bom dia. Bom dia. boa noite, boa noite, no meio do centro 150. Boa noite, eu nomei a minha chegada a Mares para o 050, fui direto do carro. É, só está indo intercotado, confirmando na chegada a Mares de 150. Afirmativo, descendo para o 050, vou direto ETAP, gol 18, o número. Ok, direto ETAP, 50, na chegada mais. 18, o número.